as amigas e dá-lhes a paz. Aqueles a quem ajudei, que eu ajude ainda mais. Aqueles a quem magoei, que eu não magoe mais. Saibamos deixar um no outro uma saudade que faz bem. Abençoa, Senhor, meus amigos e minhas amigas. Brilham juntas, velas que juntas queimam no altar da esperança, trilhos que juntos percorrem os mesmos dormentes e vão terminar no mesmo lugar. Aves que vão em bando, verso que segue verso nas rimas da vida. Barcos que singram os mares até separados, mas sabem o porto onde vão se encontrar. São assim os amigos que a vida me deu, meus amigos e minhas amigas e eu. Abençoa, Senhor, meus amigos e minhas amigas, e dá-lhes a paz. Aqueles a quem ajudei, que eu ajude ainda mais. Aqueles a quem magoei, que eu não magoe mais. Saibamos deixar um no outro uma saudade que faz bem. Abençoa, Senhor, meus amigos e minhas amigas. Amém. Gente que sonha junto, gente que brinca e briga e se zanga e perdoa. Um sentimento forte, mais forte que a morte, nos faz ser amigos no riso e na dor. Vidas que fluem juntas, rios que não confluem, mas vão paralelos. Aves que voam juntas e sabem que um dia, por força da vida, não mais se verão. Resta apenas o sonho que a gente viveu, meus amigos e minhas amigas e eu. Abençoa, Senhor, meus amigos e minhas amigas, e dá-lhes a paz. Aqueles a quem ajudei, que eu ajude ainda mais. Aqueles a quem magoei, que eu não magoe mais. Saibamos deixar um no outro uma saudade que faz bem. Abençoa, Senhor, meus amigos e minhas amigas. Amém. Abençoa, Senhor, meus amigos e minhas amigas. Sempre, sempre.